Matéria-prima. Novos sons para conheceres na rua. Há quem já tenha notado que da velha Albion, a boa música que de lá nos chega não está só entregue ao comezinho pop-rock, mas sim a uma nova geração de músicos que teve como grandes referências Ornette Coleman ou Evan Parker, para não falar de Mestre Zorn. Há quem já tenha notado que bandas como os Acoustic Ladyland ou Polar Bear produzem alguma da mais inventiva música do Reino Unido nos dias de hoje e que, por coincidência ou talvez não, estes dois projetos partilham Sebastian Rochford, o baterista muito agrado de David Byrne e Brian Eno. Mas há mais um nome a juntar a estes dois na produção de uma música criativa e desafiante que se convencionou colocar no reino do jazz. Chamam-se Led Bib e são um quinteto londrino que definitivamente já tem um lugar no panteão da produção de uma música que vem puxar as fronteiras do jazz rock um pouco mais para a frente com este seu novo trabalho discográfico de nome Sensible Shoes, que, sendo música iconoclasta, é também muito recompensadora para aqueles que têm os ouvidos bem abertos a outras aventuras sonoras que não as que pululam demasiadamente o nosso espectro auditivo.